Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu acabei de estourar o meu microfone, já estou regulando aqui. Beleza, pera aí. Agora sim, estamos conversando aqui com vocês. Estamos aqui com mais um Locomocast ao vivo. Todo mundo tá meio desanimado, todo mundo, porque a gente tá tentando gravar faz uma caralha de tempo. Mas... e não tá rolando, mas tudo bem, né? Eu sou o Rafael Tanicho, estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Outcast. Eu. Estamos aqui com o João. Eu. E estamos aqui com o Suede. Olá. É isso aí. E hoje o tema é muito baseado no que vem acontecendo nos últimos dias, que é azar. Porra. A bruxa está solta. O azar. Tá foda, hein? Começaremos então pelos casos do Locomotiva, porque precisamos dar explicação, né? Exatamente. Porra, lá os caras falaram, porra, nossa, vai ter um episódio do Ozzy e tal. Esse episódio do Ozzy, gente, está amaldiçoado. Caralho, mano. Isso me lembra um outro episódio que não saiu até hoje por causa de maldição também. Que ninguém saberá qual é, a gente tentou gravar algumas vezes, ficou enrolando uns 2 anos e agora já passou a época. Com certeza. Mas quem sabe daqui a uns 5 anos. Mas enfim, então esse episódio do Ozzy está amaldiçoado. A gente tenta, porque tenta, que tenta fazer, gravar ele, e toda vez tem algum B.O. Teve uma vez que o Suede... não pôde. Porque foi levar a Serena na psicóloga. Não pôde, teve vez que o Pedro tava com enxaqueca, eu tava com o estômago zoado. Choveu pra caralho. Choveu pra caralho. A época de chuvas tá. Então foi uma sequência de filhas da putagem que impediu que a gente soltasse tanto do Ozzy, aliás, gravasse o do Ozzy e outros que já estão aí na nossa pauta. E gravasse também os ao vivo. Porque, assim, gente, a gente depende de um lugar silencioso e que não chova. Que não chova, a gente tem em casa, mas com a chuva que tava dando, não, seria silencioso. E tava chuva e calor também. E o calor, filha da puta. O nosso estúdio tá meio que impedido temporariamente, que eu tô usando pra uns projetos que talvez vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Tá interditado. Exatamente. Né? Daí a gente vai ter que dar um jeito logo mesmo. Porque senão, né, pô. Não, já, aquela parte eu já terminei, é só limpar tudo e tirar tudo de lá. Eu sou quase liberando meu cartão, eu vou pegar um ar condicionado para nós. Isso fica doido, fica doido pra caralho. Então, queridos amigos, desde já, né, eu sei que recados é só no final, mas colabora o PicPay aí pro peso do meu cartão não ser tão grande, ok? E lógico que a gente vai... assim a gente continua trazendo conteúdo sempre pra vocês, de uma maneira que a gente se sinta confortável. De uma maneira mais fresca, né? Exatamente, de uma maneira com um pouco mais de frescura. Um pouco mais de frescura e frescura. Mas enfim, Locomotiva, acho que é isso. Tirando que o Léo também não tem, né? Não faz a parte dele. Os vídeos estão no pente já? Aí não, calma. Nesse ponto eu vou defender o Léo. Já estão editados. Mas ele fica toda hora. Pô, vem aí. Mexi na música. Troquei a música. Tal coisinha que o Pedro falou pra colocar, eu troquei de lugar. Vê aí. Tem que assistir um vídeo de novo, de meia hora. Exato. Tem um vídeo aí de meia hora que vocês vão ver logo menos. Que assim, é um negócio simples, o tipo, faz aquilo e posta. Não precisa de mais nada, não precisa conferir nada. E aí ele quer sempre que a gente confira. Então, daí vai atrasando. Mas tipo, ele tem uns 3 já no pente pra soltar. Sim, é só clicar lá que tá tudo no YouTube. Exato, e... bom, do Locomotiva, eu acho que é isso. É isso? Acho o Suécio que não entregou o Natal. Ah, mas isso aí, né? Mas é a maré de azar que eu acho que vem desde quando eu nasci. Desde o começo do Locomotiva. Sim. Enfim, eu vou começar com uma coisa que, tipo, até talvez quem tá no grupo ficou sabendo de alguma coisa, do pneu do carro. Eu acho que a gente podia começar com histórias de carro, né? Porque é bom. Mas, com certeza. Mas, ó, o que acontece? Nessa semana que se passou, eu e o Suede tivemos problema com o nosso carro. Com certeza, e com a vida. Na quinta-feira, da semana passada, aliás, o pneu do carro furou quando eu, Pedro, João e a minha senhora estávamos voltando da pastelaria. De repente eu escuto aquele babababababa. Eu, que porra. Acho que eu pedi pro João, né? Sim, pedi pra eu dar uma olhada. Daí foi, tá no chão. Que bom, né? Que não tá voando. Mas isso, a roda estava no chão. Sim. Não era. Era pra roda estar sobre o pneu. Para com o bracinho, tá balançando toda mesmo. É mesmo, né? Mas tipo assim, o Suede, né? O Suede passa o som de um jeito e depois grita. Mas tudo bem. Desculpa. Mas assim, olha, caralho, tô vendo agora aqui a waveform do Suede. Olha que escroto. Mas enfim, o povo não sabe nem o que é waveform. Nossa, é. Tirou os ouvintes, hein? É, mano. Ô, louco, quem souber o que, que é waveform, fala a palavra Epaminondas. Mas enfim, sobrou pro otário aqui trocar o pneu. Sobrou pro otário trocar o pneu. Aí eu levei no borracheiro no sexta de manhã. Borracheiro é aqueles lá que você chega, o cara tá com o regão de fora. Nossa. E tá uma placa R$20, tipo, serviços gerais. Isso são os balas. É o valor do cara, R$20. Qualquer coisa que você vai fazer é R$20, tá ligado? Você foi lá e pediu uma chupeta? Eu pedi uma chupeta, não, isso daí é outra história de carro. Na verdade já foi contado no episódio do Together. Mas a gente relembra. Não, mas escutem o episódio do Together, dá mais download pra gente. É, dá isso de presente pro Together, porque ele vai ser pai. Exatamente. Uou, parabéns, papai. Azar de novo. Enfim. O Pedro estourou também. E... continuando. Levei lá no borracheiro. Aí o cara chamou eu e falou, então. Olha isso daqui, ó. Ele apertou o pneu tava mole, tá ligado? Não tinha mais câmara de ar. Eu não entendo o que, que é isso. Câmara de ar não usa mais, sabe? Não? É verdade. Eu não, nem sabia. Não. Eu não entendo mais o que, que é. Eu não entendo o que, que quer dizer um pneu mole, porque, porra. E aí? Você apertou o pneu, beleza, parabéns. Você é forte. Porque eu não sei quanta força o cara colocou também pra sim, ele. Sim. Aí, tipo, beleza. Ele começou a tampar um buraco. Daí colocou de volta na roda, encheu, colocou naquele tonel d'água. Na banheira, né? Que ele tem no canto. Saindo. Bolha de ar de outro buraco. Ele achou 3 buracos. Nossa. Aí ele falou, cara, isso daqui não vai durar mais uns... Aliás, isso daqui vai durar mais alguns dias. Da última vez que eu escutei isso Eu acho que é por isso que durou pouco, você levou no cara errado, né? Não, de um borracheiro durou 2 semanas. Aí eu na minha inocência falei, 2 semanas, é nóis, né? Pelo menos uma eu sei que, né? Se não duas, inocência. Uma semana, vai. No domingo, isso era uma sexta. No domingo, eu, o Alt e o Alvin voltando de Araraquara pra Matão. Pra gravar. Acho que a gente ia gravar 11, não ia? Filha da puta, cara. Aí ele coloca o step de mais. Aí o otário é que trocou o pneu também. Só um? É, porra. Só o sábado, mas durou. É o mais ou menos o que ele falou. Aí o que acontece? Leva na garagem lá pro cara mexer. 1.400 pau de pneu. Caralho. Nossa senhora. Trocou os 4? Trocou os 4. Puta que menos pariu. Menos o step, porque, porra, o step já tava novo, tá ligado? O step tá top. Nego fala, não, mas o step tem que trocar, porque você deixa muito tempo parado. Porque, mano, mas eu deixo muito tempo sem furar o pneu do carro também, tá ligado? Isso é... então faz tá sentido. Bom, cara, eu não vou ficar trocando. Ele não vai ficar, sei lá, 7 anos enfiado num quarto escuro, rachando. Exatamente. Sabe? Escutando o Darkness Room do Skid Row e o pneu chorando ali, tá ligado? O pneu pra sou secar, eu. Saca? O pneu é ótimo. Mas vai lá, Pedro. Não, acho que a próxima mais recente é a do Suede. Ai, o Suede, lembrando, gente... Se você beber, não dirija. Vai, Suede. Não. Deixa a introdução pra porra da história do Suede. Vai, mano. Suede é um filho da puta. Por quê? Porque ele manda pras pessoas, no meio da madrugada, uma mensagem escrito socorro e não fala mais nada. SOS. Que a gente pensa? Ah, foda-se. Que a gente pensa? Que ele, sei lá, tá enchendo o cu de, sei lá, de crack e tá tendo quase uma overdose. É isso que a gente pensa. Daí, não, mas filha da puta... Tava bêbado e tinha estourado o pneu do carro. Lazarento. Vamos lá. Fala, João. Eu vou no banheiro. Vai no banheiro. Que pariu, mano. Só vai, filha da puta. Que você voltou, caralho, tá parecendo a cidadã. Beleza? Lá do clique, caralho. Exato, mano. É verdade, mano. Vai se voltar 3 a 4. Vai trazer um bilhetinho, né? Posso ir no banheiro? É. Bom, o que houve? O que houve? O João bateu a porta. Mas enfim. Eu resolvi sair da minha caverna nesse sábado, não nesse, no último. Mas antes, começa um pouquinho atrás. Por quê? que foi tão desesperadora a história? Porque eu estava sem celular. Pois é, o meu celular já não existe mais. Ele durou até mais tempo do que ele deveria. Suede, o que aconteceu com o seu celular? O meu celular, ele teve um fim trágico. Ele foi pra merda, né? Ele foi pra merda, cara. Nossa, cara, dá até tristeza. Mas enfim, continuando. Seu celular não sabia nadar, Suede? Não, ele não sabia nadar. Principalmente no Tietê. Então, continuando aqui. O que houve? Eu resolvi sair da minha caverna. fui beber, tal, saí, tava com maravilhosos R$30 na carteira. Comprar uns 6 corotes. Deu pra comprar, eu fiz vaquinha lá com a galera, encontrei uma galera, conheci lá, um pessoalzinho, tá, beleza. Galera gótica. Galera gótica trevosa do mal, mas tava gostoso. Beleza. A hora de voltar, assim, eu sei que eu tô ficando velho, que eu não posso exagerar mais na bebida, que não tá como era antes. Não, você não pode, ó, não é só por isso que você não pode. É porque isso fica chato pra caralho. Eu já falei isso em vários episódios, mas enfim. Não, você fica ébrio sarcástico. Eu parei de ficar ébrio sarcástico. Que bom, né, cara? Agora você só fica pau no cu. Começou a virar o tiozão da suquita, né? Tá na hora de parar de beber. Isso, parou, né? Parou. E eu percebi isso porque... Tá, beleza. A hora que eu dei partida no carro, que eu fui levar um rapazinho na casa dele. Um rapazote? Um rapazote. O casa programa dele. Da noite? É, tipo... Não, mano. Nossa! Não. Tipo isso? Não. Beleza. Caralho, mas você leva o programa embora também, cara? Tem que ser cavalheiro, né, cara? Aí, beleza, fui lá. Eu tava dirigindo, eu não tava dirigindo igual louco, né? Eu dirijo igual louco quando eu tô são, esse é o pior. Eu tava ok, não, eu tava bêbado, não vou falar que não, eu tava bêbado. Pessoas, lembrem-se, não bebam e dirijam depois. Não, exato, não dirijam bebendo. Não sejam suede. Aí, ok. E só se que... for fazer isso, azar o seu. Não fica mandando SOS pras pessoas de madrugada. Ok. Aí estava voltando pra casa em torno das 4 da manhã. A hora que eu fiz aquele contorno da Rua Nova, que tem perto do Imperador, vocês sabem mais ou menos onde é? Aqui de Matão. A Rua Nova que tem perto do Imperador. Todo mundo sabe. Aqui sei, de Matão. Vocês sabem lá. Sei. Que o canteiro é só terra, não tem aquela moita. É lá onde tá construindo aquelas coisas lá, né? Isso, lá mesmo. Aquelas coisas que tá construindo lá naquela... É, tipo, do dono da Rua Nova, tal, aquelas coisas. É. É isso aí. Então, meu pneu explodiu. Ele não furou, ele explodiu. Porque eu só lembro de um barulho. O carro jogando pra direita, e isso me fez passar na guia direto. Eu tava indo pra frente do poste, quase que eu dou na frente do poste. Mas você ia dar lá mesmo? Eu ia dar na frente do poste lá. Ao vivo é público, cara. Da audiência no X-Video. Então vamos lá. Ok. Então, agora, eu até imagino agora, o vídeo, tipo, barbudão safado, capota o carro e tá na frente do poste. Mais suede. Categorias. É gay. Calma lá, que eu ainda não... Mais suede. Mais suede. Olha o que é isso. Mais suede. Onde estava o seu step nesse momento? Eu estava sem step, vamos lá. O Suede sofre de problemas financeiros e vendeu step. Ah, não foi bem assim. O óleo do carro está em dia? Está. A revisão do carro está em dia? Estava. Mas step não. Step não. O João tá coiando ali, por que, caralho? Ele tá vendendo tudo, ele vendeu o step. Véi, isso é mais comum do que você imagina, não precisa vir assim não. Caralho, beleza. Mano. Só que aí o que acontece? Na hora que eu fui, eu dei um tranco. Eu tava de cinto, né? Não dirijo sem cinto. Isso pelo menos. Se você tiver bêbado, ao menos coloque o cinto. É, isso aí, o Suede é um exemplo, porque ele não oferece perigo pra si mesmo, só pros outros, pros transeuntes, né? Beleza, e o tranco que eu levei me desnorteou. O que não tinha subido, subiu naquela hora. Subiu naquela hora, naquele tranco. Normalmente hora... que acontece o contrário, tipo... Ficação, né? Não. Eu comecei a ficar gagá, cara. Eu saí do carro, tinha um carro parando pra perguntar. Ficar gaga? É. I want your love and I want your love. É, tipo isso. Puta que pariu. A hora que eu saí do carro, tava um carro parando do lado assim, falando, ô, você tá bem, não sei o que lá. Aí eu olhei pro carro, olhei pra mim. Não olhei pra mim, olhei pro cara e falei, não... Fiz joinha. Não, imagina. O Suede assim, daquele tipo, jeito tá lá que parece que acabou de sair de dentro de um tonel de cachaça, rosado pra caralho, olhando assim com aqueles olhos de chinês, fazendo um joinha tudo torto pro cara. Fazendo juntos, igual a gente tava fazendo. Tudo certo, cara, tá tudo certo. Falei, não, cara, tá tudo bem, tá? Eu tô vindo do rolê. Aí ele falou, não, tá beleza, tá bem mesmo. Falei, tá, tava ele mais umas três pessoas no carro. Só... E aí ele foi embora. Sucesso. E aí nisso eu entrei no carro. Nessa hora eu não tinha olhado pro pneu, não tinha me tocado o que tinha acontecido. Você podia falar, não, eu tô sem, meu pneu tá fora aqui, você podia, né, ajudar. Eu nem tinha. E eu fui dar partida no carro. Beleza, eu dei uma partida. Lembrando, eu estava aí quando tinha subido tudo, tá. Você deu uma partida com o carro engatado. Não, isso não. Eu dei uma partida, fui acelerar, ele morreu. Dei partida, tentei umas três vezes, parei um pouquinho, pensei na vida, não tava conseguindo pensar, fui lá de novo, tá? Aí foi. E quando eu dei partida, começou aquele tá jogando pro lado. Eu o carro, mano. Eu falei assim, caguei e fui. Você não faz risca na rua assim. E fui. Caralho, se chegar onde o Suede amoitou o carro, você vai olhando no asfalto os cortes no pavimento, você vai chegar onde aconteceu o problema. Real, vou refazer a trilha. Quem é? Aham. O que foi, Davi? Tá, você nem aqui mora. Pode entrar, entra aí. Porque esse me conhece. Oi, todo mundo aqui te conhece. Esse me conhece. E aí? Boa noite. Ah, esse aí deve ficar meio em choque. Putz, mas não vale a pena conhecer ele, então. Eu não posso formar comentário que está gravando. Ele é gatinho. É gato. É bonito. Dá pra pegar, dá pra pegar. É bonitão, velho. Poxa, na Mary Costa? Ixi! Dá uma rodinha assim nesse vazio. Falei pra você raspar essa bosta pra entrar na faculdade. De boa, do cara. Minha mãe tá aí também? Não? Já tá até sem jeito. Eu sou o namorado da minha mãe. Ela tem dúvidas também. Hã? Oh, ok. Mas enfim, você tava contando. Acabei de encher os copos, peraí. É, mas os ouvintes. Então, no... vamos lá. É, isso que apareceu aí na gravação, não sei se vocês ouviram, é pra o namorado da minha mãe. O. Chavecando o João. Chavecando o João. É, pois é, é a vida, cara. Então, aí eu já falei... entrou um caso de azar no cast mesmo. É, você vê. Aí eu falei, caguei, vamos lá. Vamos ver. Minha ideia era a seguinte: não vou conseguir chegar em casa. Porque eu tava percebendo que não ia dar pra chegar em casa, mas eu vou o mais próximo possível do centro e vou pra escola tentar contatar minha mãe ou alguém pra avisar o que tá acontecendo. Beleza. Consegui chegar. É, detalhe, na rua de paralelepípedo do hospital, o carro tava quase entrando no hospital, porque ele tava jogando totalmente pra esquerda. Foi o passou na rua de paralelepípedo com a roda pelada. Eu não tava pensando. Você nunca pensa. Um dia tá fazendo uma faísca muito louca no carro. Você aí uma filha sem querer. Aí o pai chegou, com certeza eu tava gastando muito mais gasolina do que era pra estar gastando, e eu acabei parando na frente, quase na frente da ET, da ETEC. E só que eu não consegui parar no acostamento, parei próximo, mas não consegui parar no acostamento. Beleza. Desci pra escola. Você passou a balda inteira? Passei. Nossa. Caralho, como que polícia nenhuma te viu? Madrugada. Pois também, é. Né? Pois é. I'm a hero. Ah, boa, conta isso com orgulho pra tua esse filha. Aí deu bastante pra se tornar vilão, né, cara? É, bem assim. Parei lá, entrei, abri a escola. Eu tava tudo zoado, cansado, suado. Ranquei a roupa, fiquei só de cueca lá. Tipo, tem câmera lá, detalhe. Depois não sabe tá aí, que né? Consegue emprego, né, cara? Ô, gente, procurei Giovanni Reis, ex-filhos. Não, não, não. Se achar alguma coisa, manda pra nós. Beleza, tranquilo. Louco barbudo pelado na escola. Invade a escola. Não, o final da história é mais engraçado ainda. Tô quase rindo. Beleza. Aí, eu comecei a mandar mensagem pra minha mãe. Só que quando eu apertei o enter, eu percebi que nada... Perdão, que nada fazia sentido do que eu estava escrevendo. eu não estava conseguindo juntar as letras, porque eu digito com as duas mãos, eu não tenho paciência de ficar catando milho. E eu ficava lá, e não conseguia, não tava saindo. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Eu fui catando milho, demorou acho que uns 20 minutos pra eu escrever a mensagem pra minha mãe, o que tinha acontecido e tal. SOS. E mandei o enter. Só que ela não tava online. Aí eu comecei a ver quem tava online, quem tinha saído há pouco tempo, e comecei a mandar SOS, SOS, SOS. Ele conseguiu pensar em quem tinha saído há pouco tempo... Em ver quem tinha saído há pouco tempo. Porque tava lá 18 minutos. Só que você não pensou em selecionar a mensagem da tua mãe, dar um Ctrl C e mandar pras pessoas. Não, não consegui. Não, ok. Ele pensou no mais difícil, que nem eu sei ver essa porra. Aí nisso, dormi por lá. Dormi por lá, né? Fiz mó bagunça pegando água, pegando um pano pra fazer de travesseiro e tal. Aí, beleza, cochilei lá. Ele realmente pode ser um mendigo. Eu posso. Sim, eu tem posso. Potencial. Ele dorme no chão com um pano, cara. Não, o pano era pra fazer de travesseiro, eu dormi no chão. Exato, no chão com um pano. Não falei como que você tava com esse pano. Você podia, de repente, estar usando esse pano de rabinho. Ok. Beleza, dormi, acordei 2 horas da tarde, liguei pra minha mãe. Aí, nisso, a Thay tava louca atrás de mim. Aí ela foi lá, tal. Aí eu expliquei, eu consegui explicar pra algumas pessoas, tal. Expliquei pra minha mãe. Minha mãe fez sacanagem comigo. Eu falando pra ela, acordei agora, tô indo lá ver o carro e tal. Ela já sabia, tá? Aí ela, beleza, vai lá. Aí eu já tinha ido lá antes, já vi que o carro não tava lá. Aí eu dei uns 10 minutinhos e falei, ô mãe, ó, não tá lá, tô indo fazer BO. Ela, não, não precisa fazer BO, que eu sei onde tá o carro. Beleza. Opa, tava no pátio, né? Buscaram lá, tava interditando o trânsito. Aí vai ficar R$600 pra tirar. Mas, né? Quanto mais demora, mais caro fica. Exato, né? Nossa, mas já deu. Tive que dar entrada na quarta pra tirar e tem que esperar 2, 3 dias, sei lá. Aí vai tirar essa semana agora. Beleza. Nisso, vim pra casa. Não, não, não, que eu vou fumar. Daqui eu vou por aqui do lado. Dá um cigarro, pô. Você tem que parar de ficar mexendo nessas porra. Até o João parou. Eu vou dar um cigarrinho pra você, tô. Eu preciso do isqueiro. O cinzeiro também, tá? Dá, dá. Pronto, tá o resto aqui, guarda. Lá tá bom. Tá guarda. Sorte que não caiu no molhado. Beleza. Tá, e isso era já domingo, né? Cheguei em casa 4 horas da tarde. E aí, umas 7 horas, vamos usar um nome fictício, o Zajman lá. Nossa, que nome, hein? Zajman, Zajal, enfim, o cara lá. Ele me mandou. Perdido, Oman? Não, não, o cara da escola. Ah, tá. O cara da escola. O Jumanji. O Jumanji. O Jumanji. Isso, Jumanji lá. Eu vejo assim, tipo, nas notificações do computador, não tava aberto, notificação do computador, mensagem chegando. Duas fotos, mensagem chegando. Eu falei, puta que pariu, ele printou a câmera dormindo lá de cueca. Fodeu, né? Fodeu, né? Ele fez isso? Calma. Isso era umas 7 horas da noite. Eu falei, eu não vou ver essa porra agora, eu vou gravar. Tanto que não teve gravação e tal, mas. Aí à noite eu fui lá. Eu já tinha escrito uma mensagem explicando o que tinha acontecido antes de abrir. A hora que eu abri lá, duas fotos da janela aberta, falando, Giovanni, sai matão, tem como lá fechar a janela? A secretária deixou aberto. Secretária. A secretária. Enfim, foi isso, essa história triste. Ok. Nossa, Ed, a gente tenta te defender, mas... Não foi questão de azar, foi questão de burrice mesmo, né? Exatamente. Você tivesse pensado um pouquinho mais, mas também é foda, né? Alcoolismo, álcool no sangue bate foda. Mas se não fosse esse fato do pneu, eu tinha chegado em casa tranquilamente. Se não nem fosse o salto. Fato de você ser um alcoólatra, né? Que horas eram? Tipo, não dava pra você voltar pra casa? Você tava muito ruim a ponto de não conseguir voltar? Porque assim, da escola, cara, em casa é uma meia hora. Estourou o pneu da frente, ele não percebeu até chegar na escola. Você acha que ele ia ter condições? Eu tô surpreso que ele conseguiu andar pra dentro da escola. É foda. Pois é, e isso é uma das explicações porque eu não saio de casa. Tá bom, né? Quem mais agora? Tá bom, tá bom. Fechou, é isso aí. Tá. Foda-se. Fica quieto aí, chapa. E de carro? E de carro? Lá, de carro tem uma. Ah, tem uma meio fodida, não lembro se eu contei aqui. Se eu não contei, beleza, vocês vão ouvir. Se eu já contei, escuta aí de novo ou pula aí. Teve uma vez que eu tava indo pra Américo Brasiliense gravar um curta-metragem, filmar. E, na verdade, não era pra filmar, era pra ver as localizações e tal, ver onde que ia fazer, quem que ia participar, fazer toda essa questão de produção. E nisso tinha uma namorada minha na época esperando em casa que a gente ia sair depois, ia numa festa. Beleza, fui correndo, na época eu tava com o Gol até Américo e tal. Aí eu pensei, bom, vou voltar rapidão agora que dá tempo, né? No meio do caminho começou uma chuva do caralho, mas do tipo, se você não enxergar 3 metros na tua frente com o carro. Aí eu, beleza, cheguei num ponto aqui, essa rua eu sei que não tem lombada, não tem nada, vamos um pouquinho mais rápido. Tinha uma valeta. Nossa! Eu entrei com o carro na valeta com tudo, e era uma valeta funda. Do jeito que entrou, a pressão da água indo pra baixo do carro entortou o protetor de cárter pra trás. Caralho. E saiu arrastando no meio da rua. Aí eu parei mais pra frente e pensei, caralho, que bosta que aconteceu. Eu já tava putaço numa altura dessa, aquela chuva do cacete. Eu saí do carro, olhei embaixo do carro, fiquei encharcado, tipo, na hora que eu abri a porta. Olhei aquela porra daquele protetor do cárter virado pra frente. Eu, pronto, não vou pra lugar nenhum, não tem como tirar essa porra, né? Voltei pro carro, peguei meu celular pra fazer a ligação. Tava encharcado pra caralho. Peguei ele, do jeito que eu apertei o botão pra ligar, ele tchum, desligou na hora e não ligava mais. Nossa, cara. E subiu aquele cheiro azedo, sabe, quando molha eletrônico. Inclusive é um Motorola Razor Eye, não compre Motorola, gente. Até hoje é uma bosta. Eu penso, sei. Aí eu já fiquei putaço, saí do carro, mandei o celular na guia, ele quebrou em 30 na hora. Comecei a tocar as campainhas por aí. Aí eu achei um cara que tava em casa, me ficou com dó de mim, trouxe uma toalha e me ofereceu o telefone pra ligar pra alguém. Eu só oferecesse um chocolate quente, tá ligado? Não, eu aceitava. Na situação que eu tava, ia acalorar meu coraçãozinho, que tava cheio de trevas na hora. Pelo menos é bom que você achou alguém, né? Isso já é uma sorte. É, pelo menos alguém abriu a porta, né? Depois da décima casa que eu toquei. Aí o cara ofereceu o telefone, eu peguei, liguei pro Américo, pro meu irmão que tava lá, expliquei a situação. E um amigo dele veio e ele falou, ele falou, oh, encontrei a placa do carro no caminho. Caraca! Caralho, tem a placa, ficou pra trás, beleza, né? Aí conseguimos ajeitar toda a situação, ver que não tinha como arrumar aquilo lá mesmo. Liguei no guincho, tal, no guincho não, na seguro do carro, tal. Fiquei esperando uma hora na chuva o cara chegar. E não chegava, errou caminho pra caralho naquela bosta. Mas também, né? A chuva? Não, já tinha parado de chover. Porra, assim. Tava uma chuva mais de boa. Aí foi, colocou o carro pra cima do guincho e tal. E levou pra Matão. Chegou aqui, o Rafael teve que levar pra trocar o protetor do carro. Na verdade, desentortar e colocar no lugar. Pelo menos isso ficou barato, né? O cara fica a colocar a placa de novo. E a minha ex-namorada na época ficou putaça comigo pra caralho. E meu dia foi uma beleza. Eu tive que comprar outro celular. Olha, esse negócio, o mal do protetor do cárter, eu já passei por isso, mas sempre tem alguém de bom coração quando envolve protetor de cárter. Por quê? Lá em Araraquara, aquela rua que passa no lateral do parque infantil, que tem aqueles paralelepípedos pra caralho, tinha um bloco solto e eu não vi. Putz. De repente, pei! E eu, pei, mas não foi o pei que te para, tá ligado? É aquele pei que continua andando. Porra que foi essa, tá ligado? E de repente começa... Que bosta! Tem um cantor de metal atrás do Exatamente. Carro. Exatamente. Né? Daí eu desço do carro, olho assim embaixo, protetor do cárter torto. Fez um C o protetor do cárter. Puta, velho. É, foi basicamente o que fez comigo. Então, aí mais pra frente eu parei, porque não dava mais pra andar. E eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com essa porra. Eu vou erguer o carro e vou tentar tirar de algum jeito. Daí eu pego Passa o macaco, com meu pai, tá? Tira e anda sem. Então, dá certo. Aí eu peguei o macaco e tal, fui lá. E de repente aparece um cara com uma caixa cheia de carrinhos, com um cigarro na boca. Eu falei, puta lá, o filho da puta vai querer me vender carrinho agora. Tá ligado? Daí ele, tá com algum problema aí, ô chefe? Não, eu gosto de me enfiar embaixo do carro à toa. Foi, então, tá, deu bosta aqui. Não, não, moro aqui em cima, vou pegar uma chave lá, volto aqui. Beleza, né? Ele voltou. Ele tirou o protetor do cárter, entregou pra mim todos os parafusos e falou... Daí eu perguntei, não, quanto que você quer, né? Falei, não, cara. Não quero nada, não. Falei, eu faço pra ajudar você mesmo. Porra. Aí você, ok, então me dá um carrinho aí. Tipo, não, aí deixa eu comprar um carrinho seu. Aí, tipo, nitidamente eu vi que o cara tava sem, só tava com aquele cigarro. Eu tirei 10 contos e falei, mano, compra um cigarro pelo menos, tá ligado? Vai lá, mano. Vai embora, tá ligado? E foi isso. Mas hora, eu, véio. Hoje eu ando sem protetor catcher, porque eu sei, os novos gols estão vindo sem. Só que eu tenho uma mais... Acho que mais duas histórias de carro também, de azar de carro. Eles são meio rápidas. Antes de você começar, eu queria perguntar, o que é um protetor de cárter? Ele é uma chapa de ferro bem forte que fica embaixo, protegendo o motor de coisas que podem bater. É igual aquela do, que o carro do Pedrão tá, que tá pra frente, assim, meio aberto, assim. É tipo isso, é um perigo, fica assim. Meu pai tirou do carro dele. Ele atrapalha. É, agora eu vou te mostrar como atrapalha. Tem um amigo meu que ele tem um Galaxy. Pra quem não sabe, procura no Google aí, Ford Galaxy. É um carro gigantesco. Não é um celular. Galaxy, em cima do celular dele, é um carro gigantesco e bonito pra caralho. A gente foi para Araraquara uma vez quando eu tava duplicando a entrada de Araraquara. Na volta, teve que passar pra uma estrada de terra que era basicamente não era uma estrada de terra, era uma estrada de pedra. Nisso que a gente tava indo, escutamos um barulhão, fomos ver o que aconteceu. Tinha soltado o escapamento, uma pedra pegou no escapamento. O que a gente fez? Arrancou o escapamento, jogou no porta-mala e beleza. Nesse tempo que a gente tava parado, passou um cara com um Golf. Naquela época o Golf já tava vindo sem protetor do cárter. E o carro socado no chão, como qualquer otário do interior mesmo. Nossa senhora. Ele passando a toda lá, de repente, BUM! Puta estouro do cacete. Ele desceu, olhou, não tinha nada, pegou, montou nele e saiu a toda de novo. Quando eu olhei, um puta de um rastro de óleo, cara. Nossa. Estourou o motor dele. E tava vazando todo o óleo, assim, dava pra seguir. Chegamos até depois do pedágio de Araraquara Matão, onde parou a trilha do óleo. Certeza, e ele parou também, né? Chegou em Matão, certeza que esse cara aí nunca mais andou com esse carro. É, deve ter fundido o motor foda, né? Não, fundiu pra caralho. E a outra história, uma vez que, inclusive, Together, eterno em nossos versos, né? Parabéns, papai. Nós estávamos indo jogar... Ou não, né? É, ou não. Um pai de um belo Lady exemplar, mano, de criança asiática. É um Lady Baby, né? É um Lady Baby. E a gente estava indo jogar Airsoft, acordou às 7 da manhã de um domingo. E subi no carro dele, na época era um Astra. Era um Astra, né? Era um Astra. Aí subi no carro e beleza, fomos pra Araraquara. Aí a gente percebeu que nas curvas, antes de sair de Matão, tava fazendo um barulho de tipo pneu pegando na lataria. Mas como todo bom otário, né, a gente falou, não, foda-se, vamos lá, né? Chegou antes do pedágio de Matão Araraquara, começou a fazer um barulhão do cacete. Fomos ver, o pneu dele tinha rasgado. Nossa, cara. Aí a gente pensou, caralho, como que isso acontece e a gente não percebe? Aí fomos tentar trocar o pneu. Pegamos a chave lá, nós dois, pequenininhos como somos, mais de 100 quilos cada um na época. Começamos a tentar pular em cima daquela porra da chave pra sair, e não saía de jeito nenhum. Chamamos o guincho, o cara do guincho chegou, tentou também, a gente quebrou a chave de roda do guincho, tentando tirar aquele negócio. Nossa, mano. Ele cobrou pela chave? Não, menos mal, né? Não, porque era do guincho, né? Foda-se, é terceirizado. Levou a gente até o posto na entrada de Araraquara e desovou a gente lá. Fomos atrás de um tiozinho pra trocar, pra ver se conseguia tirar aquela bosta, né? E o tiozinho foi lá com uma puta de uma chave gigantesca e tirou, assim, tipo, do nada. Ah, eu tô ligado essas chaves, cara. Aí, beleza, só que a gente bateu nos bolsos e falou, cara, a gente tá sem dinheiro aqui. Aí o tiozinho foi muito gente boa, falou, não. Depois vocês passam lá na oficina, vocês sabem onde que é, paga lá, quinzão, fechou. Fomos jogar, pegamos quinzão, entregamos pro tiozinho. E bora pra Matão. Só que a gente esqueceu que a gente pegou quinzão, mas não pegou dinheiro do pedágio. A gente teve que implorar pra tia da pamonha pra nos vender pamonha e cobrar mais no cartão pra gente poder pegar em dinheiro. Aí, beleza, né? A gente foi lá, pegou. Na verdade, nem isso foi. A gente pegou dinheiro com ela e falou: não, depois a gente volta aqui, a gente paga você e leva umas pamonhas também. Nossa. Beleza, pegamos o pedágio e viemos pra cá e a gente teve que voltar para Araraquara pra poder pagar a tiazinha. Justo, justo. Bonito. Mano, é, vocês conseguem, velho. De carro, mano. História de carro é foda, cara. Tem a da chupeta, mas o Pedro não quer que conte. Não. Azar, né? E essa já foi em cast também, em dois, na verdade. Isso aí é bom porque quem quiser escutar, que é uma puta de uma história da hora pra caralho, vai lá e baixa o Conhecendo Desconhecidos com o Together. É. Uhum. Mas tem a história que também já foi contada daquele dia do festival de banda. Nossa, sim. O Suede falou: passa de lá, passei de lá, da casa dele, no caso. Depois o carro não ligou mais. Sim. É assim que sobrou pra eu ficar esperando igual um atalho no carro. Pra... Tipo, já tinha começado o festival e minha banda ia tocar. E já ia tocar, tá ligado? Só que, tipo, se eu não tivesse passado, eu ia ter chegado no tempo. Não ia. Ia. ia chegar lá, o carro ia desligar, não ia ligar mais, mas pelo menos eu ia ter chegado. Ah, faz sentido. Bom, e aí os seis? Então, vou contar uma história, não é de carro, obviamente. É de computador. Eu tenho muito, mas muito azar com o meu computador. Tem. Nossa, tem. Senhora, pra o Alt sabe quanto azar. Pra caralho, tem, mano. E burrice também, que eu fiquei sabendo. As que eu mais. isso aí é outra coisa. Mas é. O que eu mais fico. Porra, cara. Uma vez o meu computador tinha queimado a fonte, né? Que era a fonte barata que vinha junto com o PC. Aí a gente falou com o meu irmão, ah, vamos trocar uma fonte, né? Peguei dinheiro com meu pai, peguei dinheiro com a minha mãe e falei, não, mas vou comprar uma fonte boa, que pelo menos a gente deixa isso pra lá. 300 conto numa fonte e tal, você me achou no Mercado Livre, legal. Era, acho que 700 volts, aguentava tranquilo. Vats. Vats que a gente tava querendo. O vendedor tinha, tipo, 80% de reclamação. Tá, não, cara, o pior que era aqueles caras que vende várias coisas, sabe? Que parece que é loja e tal. Né, provavelmente era aquelas fontes que tava escrito 700 watts, mas aí você vai vendo a especificação delas, é tipo 300. Não, cara, mas não é esse o pior. Então, veio a fonte e tal, acho que ficou uma semana tranquilo e começou a dar problema. O computador desligava, desligava do nada, a gente jogando. Assim, ele funcionava normal. Se a gente colocasse qualquer jogo, assim, que fosse pelo puxar alguma coisa, placa de vídeo, mais processador, desligava. Caiu, o computador desligava e não funcionava. E na época a gente tava começando a jogar CS, a gente ficava muito puto, a gente entrava nos competitivos, caía, aí a gente tomava ban, aí a gente ficava muito puto com isso. Só não sabia o que que era. Abria a fonte, procurava, não sabia. Até que essa fonte parou de funcionar do nada. Aí a gente falou, vamos comprar outra, né? Aí. Na época, o Alt tava ensinando meu irmão os negócios de hardware de computador. E meu irmão fuçando nas peças velhas que a gente tinha de computador. Fuçando na fonte, nas placas de vídeo quebradas que a gente tinha. E quando ele foi abrir a fonte pra ver cada peça, cada componente que tinha. Aí, nesse dia, a gente descobriu por que que a fonte não funcionava. A fonte que a gente tinha pagado R$300, no lugar da resistência, tinha um belo bloquinho de cimento. Caralho, velho. É, não tinha resistência na fonte. Ela tinha um pedacinho, um bloquinho de cimento envolvido com aquele plástico que envolve a resistência pra parecer que era uma resistência de verdade. Nossa, assim, pra ficar pesadinho, né? Sim, e tipo assim, por isso que não funcionava. Porque não tinha resistência. Aí... Pessoas como o João são aquelas que eu não compro no Mercado Livre, os caras são sacaneia. Mas você, certeza que você não viu essa reclamação que o cara não, tinha. Não, mas fazer. Faz tempo. Acho que foi a segunda compra que a gente fez no Mercado Livre. A gente não entendia muito bem como funcionava, como procurar as coisas, né? E ver especificação e tal. Mas ficou nisso. Mas meu computador, cara, nossa, tem dia que dá até tristeza. Por causa que, assim, tem tudo, absolutamente tudo pra dar certo. Mas não dá. Eu e meu irmão, a gente chegou a uma conclusão que não é o computador. Não é o que a gente faz. Vocês. Somos nós. Que realmente, João, tem umas peças muito da hora no PC, só que não. Cara, vai, a gente tem. Eu tenho, tipo, uma configuração de um 760 de placa de vídeo, uma i3, acho que da sétima geração. É, tipo, aguenta legal as coisas. A fonte agora tá de 600 watts, é de verdade. E, tipo, era. Reais, né? Dessa vez. Tipo, era pra gente rodar pelo menos os jogos até 2016 tranquilo, saca? Qualquer jogo, assim, pelo menos no talo. Só que todos os jogos que a gente tenta baixar, a gente não sabe porque, por alguma razão, eles não querem funcionar. É, porque os jogos não dependem só da fonte. Você tá com 1210. Você tá com 1210. Não, a gente não usa o 1210 por causa que a gente acha ele muito pouco prático. A gente acha, eu acho o Windows 7 muito mais simples que o Windows 10. Porque tem muita coisa que não tá compatível. Depois ele não quer que pegue as coisas. Ele usa o Windows 7 até hoje, cara. Mas o pacote Adobe 2019 não pega em. Aí, tipo assim, tudo que a gente baixa, tudo, absolutamente tudo. Tem que dar algum problema. A gente fala, quando alguma coisa funciona demais, a gente suspeita por causa que tem alguma coisa de errado. E o Osh tá sempre de prova nessas coisas. Verdade, mano. Eu tenho uma rapidinha de computador. Uns anos atrás eu fui montar um desktop, que hoje em dia tá lá no nosso estúdio. E eu comprei todas as peças com um amigo meu, tá? O pai dele fazia as famosas caravanas pro Paraguai molhando a mão dos guardas, né? Aí ele trouxe todas as peças, fui na casa dele pra montar. Beleza, pegamos uma placa-mãe e tal, colocamos no gabinete, montou tudo. Vamos colocar o processador. Do jeito que colocou o processador e virou a chavinha, escutei um clack. Nossa. Quebrou o soquete da placa-mãe. Nossa. Teve que jogar a placa-mãe fora nova? E comprar outra. Nova. Caralho, velho. Tirei do plástico, coloquei lá, botei o processador certinho, abaixou a alavanquinha e ele fez o clack. Nossa, mas essa alavanquinha sempre dá um medo, mas é um medo, porque parece tudo que vai quebrar tudo ao mesmo tempo, saca? É que é uma alavanca molenguinha, né, cara? Então. Não, não era. O problema é que assim, ela era alavanca de ferro, só que a parte do soquete que você encaixa o processador era de plástico. E ele afundou. Nossa, que no merda. Processador não fez nada, mas na placa-mãe ela afundou, cara. Quebrou e foi pra dentro. Já era. É, tem umas coisas foda, velho. Você tem muita história da hora de computador, né, Aldi? Tem umas histórias em mil graus, mano. Conta do processador fundido. Nossa, não, conta da minha fonte que explodiu, mano. É, você podia estar contando. Eu tenho um PC fudido, não vou mentir. Nunca... Fudido em que sentido? Fudido de bosta. Bosta, cara. Você tem um toletão no lugar de um PC? Tem. É, tem um aí. PC antigaço que meu pai ganhou no sorteio de uma farmácia. Caraca, era um bom, PC que eles tinham lá pra rodar o sistema e não tava funcionando. Exato. Mais, deram embora. É bem isso, mano. E quando a gente ganhou, ele era daqueles monitor de tubo, uns bagulho fudidaço. Aquele amarelo bonito. Ele era preto, pelo menos isso, não ficava desbotado com o tempo. Sua mãe mandava você colocar o plastiquinho depois que usava? É lógico, se não for assim, nem quero. E beleza. Aí com o tempo foi trocando uma peça ou outra. O primeiro problema que eu tive com esse computador foi o processador que derreteu na placa-mãe. Caralho. Teve que trocar os dois, mano. O que é? Vocês esqueceram de colocar pasta térmica, arrancaram o cooler porque fica mais bonito? Porque foi depois que levou pro cara dar uma manutençãozinha. Nossa. Dar uma limpada. Esses de manutenção é triste, cara. Daí beleza. Ó, ouvintes, aprendam a mexer no seu próprio PC. Não deixem os outros encostarem. É, cara, fora que geralmente eles só pegam um compressor de ar, passam a... negócio e manda de volta. No caso desse, certeza, eles tiraram o cooler, limparam tudo, a pasta térmica, e botaram o cooler de volta. Não colocaram mais. Exato. Só pra falar, gente. Esse negócio melado aqui nessa... Gente, só pra avisar. Formatação não vale R$70 se você pagar. Dá um pouco com backup, cara. Não é assim que funciona. Não. Hoje, não. Cara, tem um lugar ali perto que custa R$70. Não, cara, R$70 pra você formatar e instalar um Windows pirata cheio de bloatware pra caralho, um jogo que você nem pediu. Ah, vai tomar não, no meu cu, né? Atenção, cara. Antigamente valia porque era tipo, saca, era pra fazer por disquete, tá ligado? 14 disquetes pra você fazer uma formatação. Continue, ó. Daí, beleza. Voltou o computador, a gente e meu irmão lá felizes com nossos emuladores lá jogando. Pá, de repente o computador desliga, sobe um cheirão de queimado, ninguém sabe o que aconteceu. Aí leva lá vocês, cara. Pô, acho que o processador derreteu na placa-mãe aqui, você vai ter que trocar. Nossa. Os dois. Gente, como isso vai acontecer, pô? Na época eu não entendia nada de PC. Daí beleza, meu pai teve que trocar a placa-mãe, processador, a porra toda. Comprar um PC novo, né? Basicamente. Daí beleza. A gente continua. Daí uns anos se passaram e a fonte... A fonte continua a mesma. Caralho, desde aquela época. Mesmo trocando a placa-mãe, porque normalmente troca a placa-mãe não, e você... Não necessariamente, frente, né? Vai 24 pinos. Ah, então tá certo. É que, na verdade, o que deveria ter feito era trocar tudo, né? É. Seu PC ainda tem drive de disquete? Eu tirei, mas tinha. O meu também tinha, cara. Ele veio com drive de disquete, velho. É foda, mano. Daí, beleza. Uns tempinhos atrás, eu usando o meu PC de boaça. Tipo, na maciota, mano. Lá... Tranquilo, eu tava fazendo nada demais, acho que eu tava vendo vídeo, jogando alguma coisinha, nada demais. De repente eu ouço um pau dentro do PC, eu, caralho, mano, o que que aconteceu? Eu abri aquela merda, a fonte tinha estourado dentro, mano. Ela explodiu. Estourou. Nossa, velho. Pô, estourou a porra toda, eu fiquei, meu Deus do céu, mano. Lá na agência, eu tava deitado no sofá. E tipo, de fone de ouvido, no vape, de boa, tá ligado, assistindo coisa. Aí, de repente, o Léo falando comigo. Cagando, aí como eu sempre. Tirei o fone. Quê? Eu sempre dou uns gritos assim pra ele. Ele, você tá sentindo esse cheiro? Eu, puta, cheiro de queimado, de plástico aquele, queimado. Aquele eletrônico queimado, né? É ruim. Aí, de repente, a gente olha pro servidor. Puta, ai, merda, nossa. E o servidor desligado. Nossa, cara. Nossa, se fudeu. Daí a gente chegou lá. Deitou o servidor na mesa, tá ligado? Começou a fuçar nele, fuçar. De repente chegamos na fonte. Aquele cheiro horrível. Menos mal. Mas o foda é saber, tipo, será que só foi a fonte? Menos mal assim, né? Fonte pra servidor tem que ser a fonte, velho. Mas é, cara. Pelo menos é a fonte, tá ligado? Não, mas ó, pensa, cara, porque assim, se a fonte queimou, é pico de energia. Pico de energia da fonte pode ter fudido tudo, cara. O pior, tem régua, tem estabilizador e no break. Ai, caramba. E foi na fonte. É, então foi problema da própria fonte. Exatamente. Tinha aquele cheirão, cheirando a fonte queimada. Daí a gente ficou, puta que pariu. Será que foi só a fonte, né, mano? Ah, meu Deus. Só que daí a gente pegou uma fonte lá, dos 200 e poucos, 300 conto. Colocou e era só. Mas tipo assim, a gente trabalha com nuvem também, então, tá ligado? É que a gente trabalha uma máquina física pra caso dê pau na internet, a gente tem ali os arquivos, tá ligado? Mas, mano. Dá um cagaço, cara. Eu fiquei tão puto quando... Nossa, pera. Tem a menina que trabalhava na agência, a Anne. Anne, enfim. É. Vocês vão procurar aí a blogueirinha, blogueirinha de moda e tal. E o monitor que o Léo tá usando hoje era da Anne. Tem uma mosca morta na tela. Dentro? Como assim? Ah, tem, eu já vi isso. Tipo, entre dentro a tela? Eu vi foto, dentro da isso, tela. Caralho. Entre a camada plástica de fora e o LCD. Como entre caralho uma, ela entra uma mosca, alguém otário vai lá e pluique com o dedão, sabe? É, porque ela não sabia que tava dentro, tá ligado? A mosca tava andando, ela foi lá, tipo, matar com o dedo, matou dentro da tela. Caralho, velho. E daí o Léo foi colocar o PC lá. Nossa, tá com pixel morto. Falei, não é pixel morto, presta atenção. E é uma porra de uma mosca lá, cara. Velho, eu tenho uma história que envolve burrice e azar, né? É, mas vamos começar pela parte da burrice. Começar pela parte da burrice, né? Eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12 pra isso. Tinha ganhado o computador na época agora da ex-namorada da minha mãe, né? Que ela não tinha mais usado, ela comprou esse computador e ela ia dar pra mim. Tals, eu pensando no seu computador, eu descobri que não dava pra você trocar a peça de notebook na época, não sabia como e tal. Aí, eu vi um artigo na internet falando sobre placa de vídeo virtual. Nossa. Aí eu baixei minha placa de vídeo virtual e instalei, né? Você tá maluco, né? Velho, olha o vírus vindo, cara. Meu computador na hora não funcionou mais, né? Ele parou. Por que será? Eu levei pra assistência, né? Só fazer uma observação em cima disso. Tipo, beleza, placa de vídeo virtual não existe. E também não existe, gente, placa de áudio virtual, ok? O que existe são aqueles softwares que dão um boost no som. Software de modulador de som, né? Exato. Só que assim, se o computador tem um limite, é porque ele não pode passar desse limite. Então estoura os e quando passa, o som fica estourado pra caralho. Uma bosta, ou o falante vai pro caralho. Então tomem cuidado com essa porra. Aí eu levei pra ciência técnica, né? Ela na época era um cara que era amigo da minha mãe, que trabalhava numa farmácia. Caraca, o cara da ciência técnica cara... da farmácia. É, mano. Aí tal, se mandei pra várias coisas, né? E tipo assim, até hoje eu falo pra minha mãe, eu juro pela minha alma que o computador tava perfeito. A única coisa que tinha acontecido era eu ter baixado a minha placa de vídeo virtual. Levei pro cara. Falei, tipo aquele pessoal que baixa no celular armazenamento de 500 GB, né? É. O cara vira pro João, você é burro, tá ligado? Não, só formatei, falei que tipo tava com problema, nem falei nada da minha placa de vídeo virtual. Porque acho que no mesmo dia eu descobri que não existia, né? Aí... Tá, ele devolveu o PC pra mim e falou, ah, então, acho que não deu pra arrumar porque o seu computador caiu no chão. Falei assim, e? Como assim? Aí ele devolveu o computador pra minha mãe, toda brava comigo. Falou, você derrubou o computador e mandou arrumar, não sei o quê. Computador aberto, no canto assim, meio parafusado, com uns fios pra fora. E ele falou assim, não tem como arrumar, porque ele tinha caído no chão. Eu falei, não mãe, ele não caiu no chão, eu levei ele normal. Ah, ele falou que já tava assim quando ele pegou. Mas era muito óbvio, mas muito óbvio que ele tinha derrubado no chão e não queria assumir o BO de arrumar o computador. É óbvio. Filho da aí puta. Minha mãe não quis acreditar em mim, né? Porque eu já tinha feito merda, ela já tinha que pagar foi arrumar o computador. Ela achou que eu tava mentindo pra ela e ficou comigo sem computador, computador quebrado que o cara... Deu mancada comigo. Ó, uma observação. Caraca. Placa de vídeo virtual não existe, mas placa de vídeo externa existe, viu, ouvintes? Sim. Isso é coisa real. E de áudio. Sim. Agora, uma coisa que eu tenho um azar do caralho é celular. Eu já contei aqui o caso do meu LG G6, lindíssimo, que foi pro caralho por burrice. A LG, como os incompetentes que são, não querem aceitar trocar na garantia. O plastiquinho, né? É. Só perguntar um negócio, Suede, você quer contar a história do celular depois? Eu tenho vários usuários de celular ruim. Não, mas do mais recente é mais engraçado. A gente pensa. Tá, vai lá. Eu tenho vários usuários de azar pra contar. E todo mundo sabe que eu viajava bastante de moto e tal. Eu participava dessas reuniões de motoclube, o caralho é 4. E na época eu fui viajar pra... É uma cidade na entrada de Minas Gerais, eu não lembro o nome dela. Mas eu cheguei lá, armei minha barraca no evento e tal. Coloquei minhas coisas pra dentro e fui curtir o evento. Chegou... lá pra 1 da manhã, mais ou menos, eu pensei, bom, vou dormir, né? Fui pra barraca, botei meu celular num cantinho lá, a barraca aguenta a chuva, foda-se, né? Começou a chover no meio da noite. Aí aconteceu de abrir um furinho na barraca, abriu uma goteira e adivinha onde que essa porra tava, cara, pingando? Em cima, certinho. Certinho, em cima do meu Galaxy S2 lançamento. Cara, eu já tive Galaxy S2, cara. O Galaxy S2 era um tesão. Era saudades, tesão. Saudades. Pra caralho. E aquela merda foi pro saco e ele ficou vivo. Até hoje ele tá vivo no celular do amigo meu, abraço, Rodolfo. Que ele comprou o celular pra trocar as peças e tá usando aquela bosta até hoje. O Galaxy era mais fino que o seu celular atual. Não, não era. É. Ele parecia, mas não era. Mas ele era muito... Eu já coloquei frente a frente, não era. É um celular que dava medo de quebrar até, tão fino que ele era. E ele era grandão, cara, era pra época, sim. Tipo, ele era muito legal. É, hoje em dia ele cabe dentro da tela do meu celular, né? Pra baixar Xvideos era só clicar no vídeo e abrir a opção download. Genial. Até hoje o Android é assim, viu? iPhone. O iPhone não colabora pelo seu vício em putaria e masturbação. Cadê seu Deus, Steve Jobs, agora? Agora, eu acho que de azar de celular, o João e o Outcast não deve ter muita coisa pra falar, que eles também são moedores de celular. Cara, né? Você acredita que, tipo assim, eu não tenho azar nenhum com celular, às vezes até sorte. Cara, se o celular tá faltando um pedaço da tela. Cara, e por incrível que pareça, ele não quebra, cara. Eu tive celular. Esse Galaxy S2 que eu tinha. Mas isso não quer dizer que você não tem azar, cara. Metade da tela do celular não tá funcionando. Então, faz 4 anos que o teu celular é um Motorola, né? Tem assim. A bateria dele dura 3 horas. É, menos. E eu juro pra você que é menos. Compre Motorola, amiguinhos. Cara, eu tinha um celular que era esse Galaxy S2. Ao invés de você comprar seu Chesterfield, você podia juntar grana e comprar um celular. Aí, ó. É, pode ser também. Mas aí, esse Galaxy S2 que eu tinha, ele caía no chão. Ele amava o chão, cara. Ele não quebrava de jeito nenhum. Em compensação, o meu irmão, ele tem um certo problema com o celular. Eu não sei o que acontece, mas ele não consegue ter um celular por mais de 3 meses. E na maior parte das vezes não é culpa dele. Algumas são. Mas no último, o que aconteceu foi ele roubar o celular dele. Já aconteceu da minha mãe pisar em cima do celular dele. Ele, tipo, tá deitado no chão. Ele derrubar o celular. Ele pegar o celular, não funcionar mais, porque quebrou a tela e vazou o cristal líquido. Esse tipo de coisa assim. E comigo nunca aconteceu. É meio loucura. Só que seu celular tá totalmente destroçado, né? Eu preciso de um novo urgentemente. Eu tive 2 azar de celular. Tive vários. Um que o Eric pediu meu celular emprestado, meu Galaxy S2. O Eric, que era do Comcast. Deixa eu contar uma história ou vocês vão ficar aí trocando ideia sobre isso daí? Ah, o problema é dele. Enfim, o Eric pediu meu celular emprestado. E eu falei, vou usar aí. E daí eu fui lá no Maurão pegar meu lanche e ele tava ligando e ele ia lá. E ele deixou o celular em cima do carro. Não. Mas até então, caralho, eu tinha pensado, né? Tava com ele, a gente tava comendo e tal. Na hora que volta, entra no carro, Eric, cadê meu celular? Aquele jeito dele. Nossa. Ou seja, alguém levou. É, lógico. Mas também, né? Outro azar foi antes disso. Era um Motorola C210. Puta merda. Aquela tela azul com a anteninha. Que, aliás, o velho até achou esses dias. Os peg e fale da vida. Exatamente. E ele tinha aquele clipe na capinha pra você prender na roupa. Só que eu deixava ele pra dentro do bolso preso. Fazia isso também com o cantinho. Então, e daí um dia na escola... Uma menina, eu tava trocando ideia com um amigo meu, uma menina saiu correndo, pulou nas minhas costas e o pé dela, pá, no celular. Nossa. A anteninha foi pro caralho, mas tipo, continuou pegando de boa. Olha só. Não, esses celulares antigos são extremamente resistentes. Exatamente. Tanto que a Nokia lançou de novo aquele celular que eles zoam que é indestrutível. É verdade. Mas será que esse é indestrutível também? Vamos fazer o teste. Eu tenho, sim. Tipo... Não, conta mais recente. Vou contar a trajetória minha. Não, é muito, cara. É rapidão. Mas não é, cara. Resume ao extremo. Tem Suede, Suede 1, Suede 2, Suede 3. Não, e Suede mãe. Esses são antes. Nossa. Antes. Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu ia pros Rockfest aí da vida, as coisas que o... Covernight. Coisa que o sogro do João faz, né? É. Tipo, eu era muito bonado, porque eu trabalhava só pra ter dinheiro pra mim, tá ligado? Então eu tinha grana pra cacete. Ele era muito bom, né? O Suede, você é um filho da puta. Só isso que eu queria dizer. Eu não mexi no áudio do Suede. E se liga, você ó. Mexeu sim, ó. Não o suficiente pra ficar só isso. Verdade, a diferença é grande. Fala no microfone! Estou falando aqui no microfone. Fala no microfone que tu duas vezes, ó. Estou falando no microfone. Nossa, o João não sabe ser delicado, velho. Ô, João, você não quer levar a porta pra você, cara? Não, é simples, é simples. Ó a diferença que tá do meu microfone, ó a diferença que tá do Suede. Olha como tá meu áudio, olha como tá o do Suede. Você quer que eu fale mais alto ou você quer que eu fale mais baixo? Fala que nem gente, fala como você passou o seu microfone. Hoje eu... Então vai. Então. Menino. Nessa época eu lembro que eu comprei aquele celular que abria assim. Não, agora você fala no microfone, filha da puta. Você aumentou pra cacete. Então, aquele celular que abria, que parecia um carrinho, que tinha as ondas de música na frente, que foi um celular lançado pra música. Nossa, eu achava muito louco isso. Eu tinha aquele celular. Qual que é? Aquele que para de balançar a mesa também? Eu fiz assim porque ele tava escrito no lado. Qual que é? Aquele que tinha o quê? Ele, um que parecia um carrinho, que ele era de abrir. No visorzinho da frente ele tinha aquelas frequências de música. Ele foi um celular feito pra tocar música, sabe? Era um da LG, da Sony, não era? Acho que era. Que tinha os botãozinhos de bolinha na frente. É o Sony Walkman, mas parecia um carrinho onde? Parecia um carrinho aquilo, deitadinho assim, parecia um carrinho. Nossa, muita droga, mas tudo bem, vai lá. E assim, tipo, eu adorava aquele celular. Beleza, eu fiquei com ele acho que uns 3 meses. Fui pra um rock night, pra um cover night, quebrei. Lá do meu querido sogrão? É. Eu já falei isso. Aquilo lá custava uns 700 conto. Um mês depois eu comprei um de 900, flip. O cara é chique. Bom, o cara é bom. Mais chique. Só que esse foi azar. Não, o flip era chique, você atendia igual o Jack Bauer, o celular, cara. Já era. Só que esse foi azar. Eu não sei que droga que aconteceu, que foi o seguinte. O celular tava na garantia, passou 2 meses que eu tava com o celular. Era a época daqueles adesivos 3D da Elma Chips. Você colou uma porra de um adesivo no celular. Você peguei... é muito escroto. Quem cola adesivo no celular, você é idiota, cara. Calma. Nossa. Eu colei um adesivo minimalista. Bonitinho. Era uma estrelinha. Era um pequeno pênis. Era um pequeno pênis. E eu colei atrás do celular. O celular parou de funcionar logo depois disso. A assistência falou que o celular estava morto, que não entrava na assistência. Até hoje eu não sei o que houve com aquele celular. Tá. Tá. Tá, vai. Boa. Boa. O meu celular... Todo mundo só tá esperando pelo último. O que aconteceu com o seu celular mais recente? Conta então, pra gente. Eu passei por 3 números dele, né? Ele foi pra assistência de 6 em 6 meses, porque ele caiu da altura daquela mesa ali em cima do meu pé. Não, mas recentemente, o que aconteceu? Isso que mas só uma coisa, qual celular que era? Era o Moto G2. Motorola, tá vendo só? Não compre essa porra. O novo parece ser mó bom, porque. Atualmente, tipo, eu estava mexendo no celular enquanto fazia minhas necessidades, evacuava, né? Cagava. Todo mundo faz. Cagou. Defecações, certo? Defecações. Eu vou defecar ali no toalete, eu já volto, meus senhores. É mais idiota do que falar que tava cagando, né, cara? É. E quando eu levantei segurando meu celular com a mão só, ele escorregou da minha mão, caiu entre minhas pernas. Eu tentei segurar, no próximo movimento que eu fiz ele caiu junto àqueles que estavam nadando, mais morenos. Ele bateu no peixe, né? Ele bateu no peixe, mergulhou metade, fez... apagou. Você saiu, botou faísca. A mão lá com os peixes. Não, eu peguei um negócio pra tirar ele. Joguei ele embaixo lá da torneira pra lavar, porque não tinha mais saída mesmo. E foi isso, a triste história dele. Tá. Estava esperando por isso. O Suede foi cortar lenha com o celular. Isso, é. Aí meio que deu bosta. Né? Literalmente. Ok. Acho que você não tem história, porque seu antigo celular era um bagulho mais fodido do universo, né? Eu tenho azar com o celular. O celular do Outcast antigo era altos backflips, cara. Assim, não por ele não tá funcionando, mas por ele ter funcionado tempo demais. Pra quem não sabe, é a mesma coisa que o meu. O último celular do Outcast, a tela dele era feita de fita adesiva. Porque assim, começou quando ele... Porque assim, eu já peguei esse celular usado, porque eu tava sem grana pra comprar um celular novo, então eu peguei um usado. A desgraça começa aí. O celular começou a dar problema no display, depois que de tanta porrada que ele tinha levado da vida. E eu colaborei, né? Derrubei ele algumas vezes, o display ficou fodido. Tinha várias partes da tela que não funcionavam. Aí depois, com o tempo, deu problema no jack do fone de ouvido. Parou de... ficava dando mau contato. O jack é o buraquinho, viu, gente? Aí, dependendo tanto de mau contato que dava, ele desligava. Caralho, velho, tava ruim mesmo, hein? E a última vez que eu vi seu celular, ele tava mais gordinho que o normal, né? Exato. Daí começou a dar problema no plug do carregador, que tava dando mau contato, e consequentemente a bateria dele inchou. Aí depois eu tive, ele começou a dar uns mau contato no botão de ligar. Aí pra ele poder ficar ligado, eu tive que prender a tela dele com fita adesiva, mano. Só pra informação aos ouvintes, é, quando o a bateria tá inchada, é sinal de bom funcionamento, tá? Exato. É sinal de que tá tudo correto. Olha esse celular, tá bombando, né, cara? E, tipo, sorte que eu arranjei um trampo e consegui comprar um celular decente, porque ele ainda funciona, só que eu prefiro deixar ele lá, tá ligado? E as suas entrevistas de emprego? Porra, nossa. Caramba. Então, a gente tá falando de azar, não de burrice, pera lá. Oh, nossa, como mas assim? Mas essa aí é a história de azar ou é de burrice? Eu não sei. Não, é azar mesmo. Porque... Ele sendo negado por ser negro. Deixa ele contar a história dele. Porque, né, ilusão amorosa é pros fracos. Ilusão mesmo é quando o entrevistador fala que vai te ligar, você fica esperando com o celular na mão, olhando, e nada acontece. Aí você atende qualquer ligação, inclusive da cadeia com criancinha. Exato, né? Mano, absolutamente qualquer coisa. Eu corri igual um desgraçado atrás do celular, falando, puta que pariu, é hoje. Não, ah, não, mas é. Até então não é azar, isso daí é falta de capacidade. Falta de capacidade, é. O excesso de melanina também, caralho. Né? Caralho. Oh. Não, velho, isso é a gente foda. Não pode descontar é o racismo, já que aquele tio filha da puta tava te vendendo coca bem mais caro do que pra gente, né? Faz sentido. A gente fica é foda, mano. Sentido com essas coisas. Eu tenho umas histórias aí ainda. Conta aí, pô. Uma eu contei no dia que aconteceu, mas faz tempo. Cara, eu não sou supersticioso. Vocês estão ligados que eu não sou supersticioso. Mas toda vez que eu vejo a porra de um pássaro morto, alguma merda acontece. Você tem que parar de balançar mesmo. Não tô balançando. Ah, tá pra caralho, tá pra caralho. Enfim. Caralho, WS. Tanto que quando aconteceu essa merda com o carro, eu tinha visto só a asa de um pássaro decepada. Nossa. No chão. Mas enfim. Isso aí é uma história daquele dia que estávamos todos aqui, bonitos, que eu tinha acabado de arrumar a minha vitrola, né? Estávamos ouvindo. Nossa, o último. Eu contei essa história, você tem que morrer por causa disso. Não, mas isso daí não é de azar, isso daí é não, de agouro. Não, sim, é. Sim, sim. Continua, mas você não tá ligado à sequência de fatos que aconteceu nesse dia. Começa que a gente tava uma semana tentando arrumar aquela vitrola. Ah, acho que é a história dele. Não, mas deixa ele me ajudar, pô. É que eu acho que essa até então faz parte da história. É verdade. Fazia uma semana que a gente tava tentando arrumar. Contando que eu tava mega empolgadaço pra ouvir os discos que você tinha aqui. Cara, os vinis fodásticos e tal. Beleza. O último disco que a gente ouviu depois que ela ficou bonitinha lá foi do Whitesnake, né? É, o 1987, que inclusive eu falei, ô Suede, me fala o preço que eu pago nessa porra, eu quero levar pra casa. Né? Aí você falou, não, porque você é um filho da puta, eu te odeio. Foi mais ou menos isso, só que eu lembro de ter comentado também, é de coleção, Pedro, te amo, mas eu não vou vender. Não era de coleção, porque só tinha esse, do Whitesnake. Não, mas os meus discos são de coleção. A única coleção que eu tenho completa... É Bahia, vai fazer parte do seu disco. Da minha coleção de vinis. Entendi. É, não é pela música, é pelo vinil. Exatamente. Entendeu? Os únicos que eu tava vendendo eram de camisa de Vênus lá e do Malmsteen. Mas enfim. Ok. No dia seguinte... Não, nesse dia. Nesse dia eu tinha visto um pássaro morto. Beleza. Até aí tudo bem, tá aí tudo bem. Lembrando que você não é supersticioso, né? Não, mas é uma coisa que eu ligo, só que é engraçado comentar, porque é coincidência. Você acha pássaros mortos engraçados? Não. É superstição, porque se você reparar, todo dia você pode ver um pássaro morto. Não, aquele negócio, mas só em dia que você tá isso propenso. É viés de confirmação, cara. Porque, tipo assim, provavelmente você vê mais pássaros mortos. Só que quando você vê um pássaro morto e acontece uma merda, você liga isso aí. Não, mas eu duro que eu não vejo pássaro morto. Se eu vejo um pássaro morto, eu confirmo assim, tipo, caralho, tem um pássaro morto aqui. Ele é igual o ratinho na gaiola bebendo água com droga. Enfim, é esse negócio lá. Mesmo. Você vê direto, mas você só se toca que viu quando dá merda. Enfim, vamos lá. É porque, ó, deixa eu te falar. 3 horas da manhã você pode ver um pássaro morto. 11h30 desse mesmo dia, 11h30 da noite desse mesmo dia, se acontecer alguma merda, você vai falar, ah, caralho, eu vi o pássaro não, morto. Não, eu não tô falando que é por causa do pássaro morto. Eu tô falando que é engraçado isso, entendeu? Estou rindo. Posso continuar? Pode, superstição. Obrigado. Vamos lá. No dia seguinte, quando... Ah, tá, beleza. Eu coloquei o Whitesnake. Ó, eu tinha ouvido Simon & Garfunkel inteiro, de um lado, de outro. Coloquei de novo o Whitesnake pra dormir ao som de Whitesnake. Beleza? O som da vitrola é maravilhoso, né? E melhor pensando, que assim, aquele fodido não vai levar meu Whitesnake. Não, pensando assim, tipo... Sei lá... aquele fodido não vai levar meu Whitesnake. Não, sei lá, enfim, sei eu não sei o que eu tava pensando. Aquele fudido não vai levar meu Whitesnake. Pensando, bad boy, enfim. Tá. Pensando que você passa o microfone, mas é história de outro. Caralho, mano. Eu acordei no dia seguinte, me aprontei e tal, tomei meu café. Quando eu fui, eu já tava pronto, né? Quando eu fui escovar meus dentes de novo pra sair de casa, a torneira estourou e me molhou inteiro. Ponto. Tive que... Isso é bad vibe. Me trocar inteiro. Não, primeiro tive que ficar segurando lá até desligar a água, blá blá blá. Já tava tudo encharcado. Me aprontei de novo e saí. Nesse Será dia... que não faz muita diferença você ficar segurando, né? Pra não sair água. Assim eu tô prendendo a água, ela não tá saindo de lá. Mas a conta tá vindo do mesmo jeito. Não, mas eu tô falando da inundação na minha cara e no banheiro. Mas seca, tipo isso. É água, cara. Enfim. Nesse dia, o que acontece? Eu tenho uma caneca preta, tinha, né, lá na MP, que eu enchia de café e saía tomando nas salas. Nunca derrubei café em 3, 4 anos que eu trabalhei. Derrubei lá. Ou derrubei? Nunca derrubei café okay. Em 4 anos que eu trabalhei lá. E sempre vem aquela enxerida da demônia lá falando: ó, já falamos que não é pra levar café pra sala, se derrubar, não sei o que falando. Eu falo, caguei e vou. Você fala, não derruba, eu sou bom. Quanto tempo eu nunca derrubei café? Naquele dia eu tropecei num piso solto e derrubei café na sala. A porra do pássaro. No dia anterior, né? Exatamente. No dia anterior, enfim, olha. Aí eu tô vendo, pode ser assim, dois meses atrás, não, aquele dia eu vi um pássaro não, morto. Não é assim que funciona também. A lógica do pássaro morto é Gaia que manda pra mim, mas. Ele não é supersticioso, hein, gente? É a Gaia só. É só Gaia só. Enfim. Ele não acredita em Deus. Aí, não, mas em Gaia sim. Amém. Ok. Aí, eu chego em casa. Tinha dado uma puta de uma chuva. Né? Vocês lembram de uma. E nessa época, meu quarto tava inundando. Nossa, caralho, é quente, realmente, mano. Inundava. Eu tenho um vídeo gravado em algum lugar. Tinha baldes no quarto. Tinha balde em tudo quanto é lugar do meu. Porque não podia reformar, que tava na licitação do meu bisavô, que tinha morrido, e os irmãos queriam a casa, blá blá blá blá blá blá. Beleza. E assim, tipo, fazia cachoeira na porta. Literalmente. Eu olhava muito. Uhum. Beleza. Nesse dia à tarde, deu uma puta de uma chuva. A hora que eu cheguei em casa, tinha caído metade do teto de casa em cima da vitrola. Uhum. Fodeu a vitrola e o álbum do Whitesnake. Aí depois ele chegou: você quer aquele disco? Não, eu falei: você quer de recordação? É, eu né, filho da puta. Se fosse coleção, você guardava. Mas agora eu vou te falar: eu não sou religioso, mas isso aí foi Deus te fudendo. É, foi Gaia, foi Gaia. Foi Gaia e o pássaro morto. Isso é de cuspina, coque. Deixa eu contar uma história. Aproveitando que tá estourando vários áudios aqui, deixa eu contar uma história. Queridos amigos, vocês sabem o que é um compressor? Sei. Tá, mas pro ouvinte que não eu sabe, não sei. O compressor pega 3 frequências, que é a frequência mais baixa, a frequência mais alta e a frequência do meio. E nivela tudo isso. Uhum. Ou seja, muitas vezes quando eu falo pra alguém falar no microfone e pro ouvinte sai a voz nítida, é porque o compressor pegou e igualou ao volume normal, digamos assim. Uhum. Então, tipo, parece que eu tô sendo maluco, mas não, a pessoa falou realmente, ficou baixo aqui no waveform, só que como tem o compressor, nivelou. Ontem, dia 16 de fevereiro, eu tava gravando as vozes do EP da Ivia. E foi um dia que o Pedrão não podia ir porque era aniversário da Natalia. Isso já foi um azar, porque, porra, querendo ou não, a gente acabou perdendo metade de um dia de gravação. E o compressor grava quando... O compressor queima quando eu começo a cantar. Nossa senhora. Ah, não, olha lá, o cara enche de efeito na voz. Vai tomando cu. O compressor é realmente só pra nivelar volume, pra ficar mais confortável, né? Pra de vocês ouvirem, de gravar e tal. E a porra do compressor queima. Nossa, só que daí lindo. A mesa do Gá é tudo parafusado na mesa. E aí vai o Gá, tira o compressor, entra embaixo da mesa, tira todos os cabos, coloca. Não, o bagulho lá ele foi feito pra não ser desmontado nunca. Exatamente, uhum. Exatamente. E deu essa porra aí. E teve uma vez também, quando eu tava gravando Nera, lá atrás, eu, o Mapa e o Pablo. Que o Mapa tocando, bateria e tal, e de repente o som da caixa muda. Ué. A redinha estourou. A redinha da caixa. O bagulho que segura a rede da caixa estourou de um lado. Caralho. Puta que pariu, não tem outro. Peguei, tirei o cadarço do meu All-Star. Falei, vai lá, Mapa. amarra bem. E daí o Gá foi. Vai, mapa, toca aí. Tocou e tava com o mesmo som. Beleza. Estourou o outro lado. Tirou outro cadarço. Tirei outro cadarço. Depois a gente foi no Habib's e eu fui descalço, tá ligado? Justo. Caralho, mano, mas é foda, hein? Doido, mano. Eu tenho um grande azar também que eu tenho que contar aqui. Fui demitido em dezembro, né? Fizeram mó sacanagem comigo lá. Mas enfim. Pulando isso, fui lá, lindo, loiro no salto, dar início no meu seguro-desemprego. Você não pode. Ah, mas por que eu não posso? Tem uma empresa aberta desde 2013 no seu nome. Eu falei, como assim? Aí eu já lembrei, PQP, Prefeitura 2013, Pequeno Cidadão. Contrato, eles deveriam ter fechado a empresa assim que eu dei baixa no contrato. Não, é eles que fecham, você abriu, não, você fecha. Não, é uma MEI, mas assim que dá baixa no contrato, dá baixa no CNPJ. Não, nesse caso aí, como tudo é um esquema online. Direto com a Prefeitura, acontece isso. Exatamente. Acontece. Não, não, mas enfim, calma. Não. Nesse caso vai estar certo. Mas então. É, não? Sim. Nesse caso, sim, porque não é bem uma MEI que você abre pra você. É um caso de um contrato com a prefeitura. Ah, ele abriu através da prefeitura. Isso. É, ele você tem que abrir empresa pra porque fazer licitação. Se abriu por né? fora, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Sim, exatamente. Mas aí, beleza. Eu falei, caralho, desde 2013, preciso correr atrás disso. Fico uma semana perdida, correndo atrás com a prefeitura, correndo atrás disso daí. Fui na Receita Federal. E assim, tipo, só na Receita Federal que eles me disseram: não, a sua MEI da prefeitura foi fechada. O que você tem aqui aberto no seu nome é um menor sócio que foi feito numa microempresa de 2011 junto com Marinês Barbosa. Ou seja, café.com, na frente do hospital, quando a gente ficou lá durante 2 anos, a besta da minha mãe não fechou o CNPJ em 2013, quando a gente saiu. Então ela também tá fodida. Ela tá. Então, assim, tipo, nossa. Meu CNPJ, meu. Eu tenho um CNPJ devendo mais de R$7.000 pra Receita. Caralho. De novo. Com 2 e pouco de multa. Ah, mas caducou já, não foi? Esse é Receita? Da Receita não caduca. Receita? Só que você faz. Negocia com o banco essa dívida e deixa caducar no banco. Não, minha mãe foi negociar essa porcaria aí. Só que aí eu não tenho seguro, né, caramba? Acho, mas. A minha mãe foi negociar isso daí. Se tempo que demorar pra você dar a entrada, você não vai ter de qualquer forma. Aí minha mãe foi negociar isso daí, mais 2 e pouco pro contador lá, que era o contador do café. E aí talvez na próxima semana eu consiga dar entrada no meu seguro, porque só parcelou, deu baixa no CNPJ e já dá pra liberar o seguro. Pelo menos uma coisa. Isso foi também uma burrice, né? Nossa, foi azar porque você não tinha como saber, né? Isso que é foda. Quando eu levei no contador, detalhe. Vocês conhecem o senhor Edo Mariani? Sim. Não. Ele é muito bom, só que ele já tá um senhor. Sim. Então você fala com ele 10 vezes, ele não entende o que você disse. Uhum. E tudo que eu sei que ele foi fazer foi o que eu já fiz na prefeitura. Eu fiquei com uma raiva. Mas o enfim. Seu contador é o Edo. Porra, chama o sogro do menino ali, ó. É o contador que já tava com o café antes, então precisa ser por ele. Ele viu lá a pasta, falou: nossa, sua mãe tá com tudo aqui pra fechar, não sei o que lá, tá com todos os papéis aqui da época, por que que ela não fechou? Eu falei, né? Mãe, por que que você não fechou? Ela pensou que já tinha fechado. Pensou que é igual da prefeitura, tá, que é só terminar certo. E acabou. Talvez. Meu Deus. Tá, gente, pra finalizar, o que que aconteceu de bom esse ano? Esse ano é curto, né? É, até agora. Eu fiz mais tatuagem. Eu fiz uma tatuagem. E vai fazer mais. E vou cada fazer vez mais. Mais. O João fez uma tatuagem. Eu fiz. O João é tatuador agora, né? Oficialmente todos somos tatuados agora também. Verdade. Falta o Alvin. Tá ok? Fazer tatuagem no Alvin também, né? Eu ainda não ele fiz não tatuagem gosta. Com o João. O Álvaro não curte. Ah, mas não precisa saber. Tatua na sola do pé dele, que ninguém precisa ver. Sim, coitado. Ele vai ter que tirar o pé daqui a pouco. Zoeira, Alvin. Coisa boa, eu tô com um projeto aí que talvez vocês fiquem sabendo, talvez não. Eu tô fazendo a faculdade, é legal a faculdade, mas eu sou mais. Eu quero mais tatuagem, né? É isso aí. O Alt não tem nada pra falar. O Outcast ainda tá no emprego, né? Eu tô no emprego, isso é bom. Ainda tá curtindo. Isso é bom, olha pro senhor. Ainda não. Estou desempregado novamente. Tem cara de bom. Aqui. Você tá tendo as aulas também, né? Tô tendo as aulas. Você não tá namorando. Eu não tô namorando. Isso é porque bom pra você bom tá namorando, mundo, é ruim pra todos, cara. É bom pra gente e é bom pras meninas, só não é bom pra você. Isso é quando você tá namorando, você consegue fazer com que seja algo ruim pra todo mundo, cara. Exatamente. Então, por quê, cara? Ficar longe de garotas. Não, você não precisa ficar longe de garotas. Não, precisa sim, precisa sim. Em relacionamento sério. Ser gente, cara, num relacionamento. Eu não sei ser gente, cara. Nem num relacionamento, nem em lugar nenhum. Exatamente, cara. Nem na vida. Mas o Suede foi a entrevista. Fiz uma entrevista, fiz um placement agora. Falou da gente na entrevista, pá. Uhum. Sério, não? Falou do Lucas Martins? Não, não é uma entrevista, gente. É uma entrevista de emprego. Ele deu uma entrevista na TV. Não, eu não entendi porque ele falou. Tu foi entrevista pra ele, eu fiquei pensando. Que caralho ele falaria da gente no serviço de emprego? Não, mas eu fui fazer... Não, a entrevista vai vir ainda. Eu fui fazer o teste. Né? Ah, que bom que você passou no teste, então. E a gente vai, pelo locomotivo, a gente vai tentar uns negócios a mais também. A gente sempre tenta uns negócios a mais pelo locomotivo. Mas dessa vez a gente tem um papo sério pra rolar aí com um dos nossos ouvintes que talvez rende alguma coisa, vamos ver. Sim. E... Eu virei sócio da empresa que eu tô faz 5 anos. Ó, virou patrão, velho. Só que... Cê é doido. Com grandes poderes vem grandes... Não, não é isso que eu ia falar. Não, mas tipo... Vem a parte ruim também, né, mano? Que tipo, a cidade é um nojo, cara. A cidade é escrota. A cidade fica sabendo antes de você anunciar e sai falando mal de você já, tá ligado? Né? É tenso. Que falaram? Que você fez o teste do sofá pra não ganhar? Falaram que tipo, só me colocaram como sócio pra me segurar como diretor de arte. Não, tem que se sentir honrado se for isso mesmo, não, né? Mas não é o caso. Exatamente, meu. Passou o diretor de arte melhor lá, tá ligado? E vai falar que fizeram pra segurar. Aí, ó, tomar no cu, né, cara? Fora que pra segurar, o cara daria o quê? 5%. Pense bem, viu? Pessoa que você tá falando. Não, na verdade é uma pessoa. Vamos lá, fofoca, hein? Fofoca do meio publicitário. Capricha agora. Não, é que tipo assim, é uma pessoa que já estudou comigo. Fofocast. Que falou merda de uma outra agência de amigos meus que abriram lá. Tem que se fuder, acabou. Tem que se fuder. E é uma pessoa que tipo, tem uma agência e tá sozinha na agência. Já teve um monte de gente que passou lá e que pulou fora. É, tá. Eu tinha feito proposta pra você, né? Não. Então talvez você tava esperando fazer proposta e você não saiu. Não é. Talvez não seja não, essa. Não, é aquela questão que assim, a mesma coisa com fotografia, por exemplo. Que você começa a fazer foto, você faz direito, o pessoal percebe que você tá ganhando público, não sei o quê. O povo, ao invés de pensar, não, eu tenho que melhorar também. Não, sai queimando tua imagem. É, exatamente. Ser humano isso. Então, gente, o que a gente quer dizer com tudo isso? Que tipo, toda coisa boa vem alguma coisa ruim, toda coisa ruim vem alguma coisa boa. É, que tem muita coisa ruim e pouca coisa azar, boa. O do azar, que todo esse azar que a gente contou, a gente teve história pra contar pra vocês. É, o único que só não vem coisa boa quando você pote o celular no cocô tentando tirar foto da sua obra pra mandar pras menininhas. É verdade. De onde você Aliás, tirou isso, é doente. Que, porra, quem tira foto no cocô e manda é retardado. É muito idiota. Tomar no cu. Mas enfim. Vocês é meio merda, hein? Falando sobre história de cocô, a gente deve agradecer os nossos parceiros, que é Estalagem Nerd. Eu zoneando. E o MesaCast. É isso aí. Além disso, não deixe de colaborar com a gente no PicPay. Valores a partir de R$5, ok? Assim vocês colaboram para que meu cartão não fique tão pesado quando a gente passar o ar-condicionado. E não se esqueça que nós temos um grupo no WhatsApp também. Brilha aí, Suede, vai. Olha, você entra lá no grupo do Facebook, beleza? Você vai ver lá o grupo Passageiros Locomotiva. Não, Facebook, todo mundo cagou pra Facebook. Mas não é por lá que você entra no link? Não, na postagem do cast. Ah, na postagem do cast você tem o link. E tem o grupo no Facebook também, enfim. Mas aí você entra aí na postagem do link. Ninguém entra no grupo no Facebook. Eu sei, a minha postagem tá lá há 3 anos, ninguém nunca viu. Lógico. Caga pra você, cara. É a última postagem que tem lá, mas enfim. Você entra aí no link que tá na postagem, né? Não vou fazer piadinha da Zelda, porque só tem graça quando alguém fala do link e eu falo da Zelda. Na verdade, só tem graça pra você. Exatamente, mas e a Zelda? Obrigado, João. Você clica lá, tá dentro do grupo do WhatsApp. Não. É muito puxado. Começou com. Deixa o Nossa, menino. Cocoroço é legal. Deixa o menino. Aurora é muito da Mas hora. Mas é, Cocoroço é incrível, não, velho. Cocoroço é uma merda, cara. Cocoroço é incrível. Eu canto melhor pelo Ouvintes, quem gosta de Cocoroço me apoia aí. E Aurora também. Ouvintes, o cu do Pedro canta melhor que Cocoroço. E qual que é a palavra do hoje pra mandar no grupo? Eu falei a palavra pra quem sabe o que é waveform. Sim. E pra quem não sabe, manda. O que pode ser? Manda celular cagado do Suede. Boa. Isso não é uma palavra. A última era. É só mandar era um microfone vermelhinho do microfone do Pedrinho. Não, não. Vai então falar. Vai falar a palavra. Não, vai falar a palavra celular cagado do Sueli. Não, mas isso não é uma palavra. Não coloca espaços. Ok? É uma palavra. Pronto. Aí é uma palavra. Então é isso aí, gente. Falou. Hasta. Tchau. É nóis. Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos, uma compulsão que tenho por arriscar. Eu já abracei estranhos, caí de escadas, fiz yoga, tudo pra suprir a hiperatividade. Florais e antidepressivos, antiácidos, anti. Ontem eu testei algo que a Anvisa nem aprovou. Já me joguei no chão, machuquei os dedos, tomei mijada. Não adianta, todo dia é dia de comemorar. Desafio você a ter um dose de felicidade. Quero ver você se transbordar. Você se transformar. Eu já tomei florais e prodepressivos, antiácidos, anti. Ontem eu testei algo que a Anvisa nem aprovou. Já me joguei no chão, machuquei os dedos, tomei mijada. Depressivos, antiácidos, anti. Ontem eu testei algo que a Anvisa nem aprovou. Eu tomo os meus florais e prodepressivos.